Livre desvio após o voador no 4070. Rotando 3603 para o táxi. 3:50, alternativo Galeão, 168 a borda. Gente, 168 a borda, altímetro no 019, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera da Torre 1, no noite, decimal 6, bom voo. Via Índia e Alfa, ponto de espera da pista no 0. Quando lá, 186, tá 3603, obrigado, uma boa noite. A pista tá molhada ou não? Pode estar úmido, ok? Tem um pouquinho de chuva que já teve aqui, agora passou. Tá chuva lá no setor norte agora. A pista pode estar úmida. Obrigado. Realizador no 776. No 776, chame torre no noite, decimal 6. 76, no 776. Ready to copy. No, 77, go ahead, please. Clear to Frankfurt, flight level 330 via Upper Whiskey 58 to Recife, Upper Romeo 551 to Ambit, Upper November 857, flight plan route. Book a departure with Alpha Romeo uniform transition. Takeoff from runway 10 left turn. Departure frequency 120.8, squawk 5156, read back. 6310, sentido Vitor. China 6310, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Qual 0 sentido na Mari, China 6310? Azul 4070, desça para 2000 pés, 19, livre LS. Para 2019, eu estou na torre. Water frequency 10.8, squawk 5156, and initial climb flight level 330, go ahead please. Condo 077, read back correct, call ready for push and start. Condo 077, we'll go. Voo 776, pista úmida, livre pouso, 180 graus, 89, check train. Baixar travado, livre pouso na pista 10, 9776. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6728. É, só você quer confirmar o vento pro 976? 180 graus, 109. Ok, obrigado. Meia dúzia a bordo, altímetro 1009, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1, noite decimal 6, bom voo. F28, mantém posição antes da Juliette, aguardando a aeronave que vai passar no táxi. está mantendo o Juliette aguardando o Leandro 728. Solo Salvador, muito boa noite, 3526, cliente da Victor, 150 para Aracaju. Temos o 190 pré-aprovado, aceito? Afirmo, aceito. 3526, autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10 curva à esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5155, coteja. Autorizado 190 para Aracaju. Decolagem da 10, primeira curva esquerda, Puca Jamo. E após Aracaju. Controle 5208, transforma 5155. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Senhora 521. Fala o LS, por 728 na Praça Juliette. A gente mantém a posição. A gente mantém. Salvador, agora a próxima posição. Graças a Deus. Ente 07, informa passando Itapuã. 76, táxi via Alfa, é importante da Juliette. Alfa, é importante da Juliette. Vou no 6310, as restrições da Star. 6310, pode voar Duna na presente, terça para 2000, perto com 2019. Duna 2019. Taxi via Juliette, portão número 4. Juliette pro número 4, 6728. Decola os 47, controle 208. 208, obrigado, só 3603, boa noite. Salvador, boa noite, só 3603. Paião 1.400 agora, só 3603. 3603, contato radar, por 340, saída da. Viu, 3603? Prossiga, só 3603. Subou 340, nada é, vigilância, pode valida. Ok, 340, valida, só 3603, obrigado. Acertando, localizador, 140, 170. 170, chame agora a torre na noite, esse mal meio. Noite e meia, até lá. 2 Salvador, azul 4070. 4070, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. Perfeito. Mano da Juliette, voo no 776. 776, taxi via Juliette, portão número 3. Juliette, portão número 3, vamos 776. Tem 07, chama agora a torre, Salvador, 186, toma posse. Guardião 07, chame a torre 18612 e até o bom posto. Tá lá, equipe decolar, 1.80 graus, 1.09 mais o vento. Torre, o Guardião 07. Guardião 07, mantém a linha do litoral e chame passando o farol Itapuã para curvar a esquerda para cruzar final do zero. Gente, chama Itapuã, o Guardião 07. vento 070, autorizado pouso pistão 0, vento 180 graus, 10 mais. Autorizado pouso, mais trabalho. Charlie Jamaica, decola os 49, controle 208. Chama 208, Charlie Jamaica, boa. Salvador, Papa Romeu, Charlie Jamaica, boa noite, transfere. Boa noite, Charlie Jamaica, contato radar, suba para o 400, perfil da saída da El. 400, perfil da El, Charlie Jamaica. Está presente, estou autorizado a cruzar no zero, reporta na final para o Grael, guardião do céu. Final pro Grael, guardião 07. Sete informe no solo, vento 180 graus, 10 mais, guardião 07. 7. Delta 3858, formação Vitor, máximo 8 para 1150. Quando o 3858, identifique, chega na Mari, desça para 2000 pés, ajuste no 09. Comente 19, desce para 2000, 3858, vamos lá de Voaduna. Autorizado, Dona. Oi, Dona, obrigado. 3, 2, 5, 8. Speed 5, 2, 1, 6, para pushback e acionamento. Já para o táxi. Máximo, 2, 1, 6. Ono e alternado no 3325. Ono 25, Ono, alternado 13325. Tá 3603, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Azul 4070, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, comandante da Juliette, Azul 4070. Fiquei sem seu solo 53, frequência livre ou não? Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5144, coteja. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Setor IRS, fechando a 63, zona 0. Via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, posição 1, azul 4077. Solo, strip 52, zona 6. Está pronto para o táxi com 4 horas de autonomia. 65 no POB, alterna Maceió. Confirma autonomia? 4 horas de autonomia. Uno e alternado 13325. 25, 13325, Charlie Jamaica. E reportando através do portal 62525. Só aí poderia informar a condição da pista para o Oxana 6310? A pista está úmida. Graças. Salvador, boa noite, voo 1398. Souza, formará baixar para nós. Boa noite, voo 1398. Boa noite, voo 1398, identifique. Vem na proa de ITAP, desça para 3000, ajuste 1019. Sim, tio, para 3000 com 1019, pode cumprir o perfil? Livre. Sim, tio, então cumprindo o perfil. Tá, após 1398. Bravo Quebec, prossiga. Tem informação ISP, cópia Galeão, é o TAM, Mike, Bravo Quebec. A gente informa o local onde se encontra? Tá no 08. Saída prevista da ELE da Bridge, aguarde cópia. Aguardando. 5216 através do portão 6200. 5216, táxi via India Alpha no ponto de espera torre 1986, bom voo. E via India Alpha no ponto de espera torre 186, graças. Salvador, trip 52-16. 2-16. Tá autorizado ali a manter pista no 0, trip 52-16. Miami aí mantendo a 1-0, 52-16, visual com o tráfego da via Capoga. Bravo Quebec, pronto para cópia? Três zero zero, soma 58, direito 219, soma. Direito 219. Solo, boa noite, fechando a 6310, livrou. 6310, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6310. Mike Bravo Quebec na escuta. Meia decola 002300, controle 208. Controle Salvador é o Trip 5216. Boa noite, Trip 5216, contato radar, só para o nível 190. Ok. A extensão 190, perfil Puka, a possibilidade de manter como nível final no 50? Autorizado, final no 50. 05219. Sente a informação, isso é autorização Brasília. Sente autorizado Brasília, nível 360, via Perzulu 17, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5146, coteja. Autorizou 360 para primeiro dia do Luno 7, vai decolar da 510, curva à direita no perfil da Abo, Refefa, chamaram o controle 208 e o transporte por 5146, Luno 06. Protegimento correto, chama para pushback e sonamento. Bota posicionamento, Luno 03. Taxi Juliette, acionamento 3-0. Taxi Via Juliette, portão 612. 762, acionamento 3-0. Condor 07, clear to start and pushback. Position in the one. Clear to push and start, call ready for taxi. Condor 07, clear to push and start vehicle. Avistando 1-0, tá 3-8-5-8. 3-8-5-8, completa a aproximação, chama a torre 18-6, tudo ao posto. 18-6, obrigado, então, boa noite. Paulo, eu sou Mike Bravo, Quebec. Bravo Quebec, o seu plano era para as 22, está vencido. Verifique se foi feita a DLA. Caso contrário, entre contato com a companhia, vai ser necessário realizar novo plano. Foi feito DLA, sim, amigo. A gente já confirmou lá com ele. E eles deram nos informar para chamar pelo presidente. Ok, foi transmitido a partir da sala IS daqui de Salvador. Só um minutinho que essa precisão tem que confirmar. Que é o Santos 8858, uma milha do Índia Serra. Sente, check train, livre pulso, vento 180 graus, 10 mais, 3858. Pode autorizar, doutor 3858. Perzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5171, no coteja. Galeão 360, Perzulu 10, decola da 10. Curva direita da Euleda Bridge, 1208, 5171. Protegimento correto, chama para pushback sonamento. Parei. Paulo Salvador, o Mike Bravo Quebec retornando, a gente confirmou aqui com o pessoal da empresa, foi passado para 2h45 e através do DOT lá de São Paulo. Poderia confirmar que o Quebec também não está com o TAN 3197. Gente, temos também o plano do TAM 3197, só que também para as 22, aguarde, vamos verificar aqui. Tá, a formação correta é que tem sim passado o plano para 22:45. Ok, gente, vamos verificar aqui. Se não achar um sistema, vamos entrar em contato com o PLN do Centro Recife. Ok, muito obrigado. Alô, Salvador. Boa noite, Web 5827, formação Whisky 360, Galeão. Web 5827, autorizado Galeão, nível 360, via Persulu 1-0, saída da Euleda Bridge. Decola da 1-0, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5-165, coteja. Autorizado, nível 360, Galeão, decola da 1-0, curva à direita, nada é Euleda Bridge, via Persulu 1-0, controle 1208, que responde 5-165. Pro 5827 da Web, profissional 4. Fechamento correto, chama para pushback funcionamento. Chama na próxima, para mestre pushback 5827. Passando o Mike com Delta, identifique, vou na proa de Mari para chegar na Mari e chego no ponto de Delta. Quando Mari, identificou o Mike com Delta no ponto de Delta. Duna 398, está passando Duna, chame agora a torre 186, tomou o posto. 186, 398. Salvador, boa noite, eu tenho 3858, ingressando na Alfa. Fala aí 3858, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3858. Mike Bravo Quebec, na escuta. Afirmo.